alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Alô, menino, alô, menina. Eita, esse negócio faz de conta que sou o primeiro, Isso aí já hoje em dia tá a coisa mais rara do mundo, viu? É uma raridade. Mas, ó, não é pra ficar falando besteira não, viu, Maurício? Você começa o programa direito. Então tá bom. Gente amiga, gente querida, gente do meu coração, menina, menino. Beijão pra vocês aí. Olha, estamos começando o nosso programa e eu quero ver todo mundo alegre, todo mundo com sorriso de orelha, zoreia, zoreia. Nada de tristeza não, viu? Porque afinal de contas, tristeza, vocês sabem que não paga a dívida de ninguém. Então vamos sorrir, vamos alegrar, vamos fazer desse encontro aqui um encontro de muito otimismo, de muita luz, de muita paz e muito amor, não é? E até porque hoje eu tenho cada música aqui, ó, Chico Rei Paraná, Beatles, Barros de Alencar, Márcia Ferreira, Christoph, AGP. E olha, tanta coisa linda que vai rodar aqui. Você vai ficar, claro que vai ficar ligado, vai ficar curtindo aí comigo, não é? E vamos ter também a nossa cartinha de destaque. Já já eu digo quem é que eu vou atender aqui na carta de destaque. Daqui um pouquinho. Mas vamos trazer a primeira música. Vamos lá, vamos lá. Eu vou rodar Chico Rei Paraná pra começar. Amor Rebelde. Aue, la, ya, la, ya, la, ye. Roda lá, menino. Aue. Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer. Sua alegria é me fazer sofrer por seu amor, por te querer. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho, deixar de lado. Caso contrário, eu terei que te esquecer. Às vezes querendo a gente deixa de querer. Às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Às vezes querendo a gente deixa de querer. Às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba futuriar. Às vezes querendo a gente deixa de querer. Às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba futuriar. Olha, no programa de hoje, Eu vou trazer a carta de destaque aqui. É o homem apaixonado indeciso de Cariacica no Espírito... mais uma cartinha do Espírito Santo aí, tá vendo? O pessoal começou a participar mais, mandando mais cartinhas e a gente tá atendendo, né? É a carta do homem apaixonado indeciso de Cariacica no Espírito Santo. Já já, viu, meu amigo? Por que que você tá apaixonado e indeciso, hein? Hein? O que que será? Quem será? O que será? Já que nós vamos conhecer a história dele, tá bom? Um abração pro meu amigo Edir Santos, lá da Rádio Cidade Campina Grande do Sul, no Paraná. É a rádio que esteve fora do ar, mas tá voltando agora e transmitindo aí a nossa programação. E a gente só tem a agradecer pelo carinho de estar aí também com o programa Maurício Fares. Viu, Edir Santos? Você aí da Rádio Cidade Campina Grande do Sul, no Paraná. Felicidades, meu amigão. Tudo de bom pra vocês aí, viu? E agora eu vou trazer aí os Beatles, a Hard Day's Night. Roda lá, menino, roda, roda. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Gente, eu disse no programa passado, né, que eu estava pensando em fazer uma alteração no programa aqui e eu preciso da colaboração, da ajuda de vocês aí, o que é que vocês pensam a respeito. É o seguinte, eu tava. É porque muita gente me cobra aqui o fato de eu não estar rodando música do Roberto Carlos e coisa e tal. Então eu me propus a fazer um mini especial do Roberto Carlos. Mas aí eu teria que tirar a carta de destaque. Então o que eu programei foi assim: segunda, quarta e sexta, eu apresentaria a carta de destaque. E na terça e na quinta, aí eu faria um mini especial com Roberto Carlos, rodando três músicas do Rei. O que é que vocês acham da ideia? Né? Então eu falei que vou dar uns 15 dias de prazo, né? Hoje, vamos ver, daqui mais uns 15 dias, aí eu vejo qual é a opinião de vocês, o que é que vocês acham. Então, seria assim, segunda, quarta e sexta, a gente faria a carta de destaque. E na terça e na quinta, tirava a carta de destaque e colocava aí o mini especial com Roberto Carlos. Vocês é que vão decidir, porque aqui o programa quem faz e quem manda são os ouvintes, né? Eu faço aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês querem, tá? Eu vou trazer uma dobradinha agora. O Hamilton Lelo, Meu Sorriso Também É Triste. Depois Barros de Alencar, Noites. Roda as duas aí, menino. Roda, roda. Partiu dizendo que voltaria, marcou o dia até a hora exata. Ansiosamente esperei este momento. O sofrimento hoje é o que me maltrata. Passei a noite esperando meu amor. Quando parou um carro em minha porta, saí correndo para ver ela chegando. Voltei chorando com a esperança morta. Era um amigo que veio me avisar. Não precisa esperar, ela não vai mais me querer. Ontem à noite eu a vi com outro homem, defamando o seu nome. Diz que não querem viver. Entrei pro quarto e a porta eu tranquei. Muito triste eu fiquei, sem saber o que fazia. Sinceramente juro que não esperava a mulher que tanto amava fazer esta covardia. Eu resolvi tomar uma decisão. Consultei meu coração, o que eu devo fazer? O que ele disse, eu acho que me convém. Não gostar de mais ninguém para nunca mais sofrer. Não precisa esperar, ela não vai mais me querer. Ontem à noite eu a vi com outro homem, defamando o seu nome. Diz que não querem viver. Entrei pro quarto e a porta eu tranquei. Muito triste eu fiquei, sem saber o que fazia. Sinceramente juro que não esperava a mulher que tanto amava fazer esta covardia. Eu resolvi tomar uma decisão. Consultei meu coração, o que eu devo fazer? O que ele disse, eu acho que me convém. Não gostar de mais ninguém para nunca mais sofrer. Noites, todas as noites, eu desço sua rua, a rua que é minha, a rua da minha tristeza. Noites, eu pela calçada, calçada que é sua, calçada da rua em que mora você. E lembro seu rosto e choro com o pranto da chuva, a chuva que cai, que cobre essa rua, a rua que é nossa, a rua que é sua, em que mora você. Mil mentiras disseram, mil coisas fizeram para eu ficar longe de você. E vou triste a seguir, sem poder lhe esquecer, querendo somente lhe ver. E a dor que está em mim já não cabe no meu peito. Será que estou perto do fim? Noite, pobre noite, caminho, e esta rua é só tristeza. Noite, e eu sem você, que nem na janela saiu pra me ver. Noites, você está dormindo, e eu estou seguindo na rua a cantar, chorando, chorando, pensando, pensando, somente em me amar. Ah, mais uma sessão besterol de Facebook. O meu amigo Gerry Rossi. Ah, ele é cantor, Gerry Rossi, é lá de Roraima. Ô, Gerry, como é que você tá, amigão? Tem que mandar um disco novo aqui pra gente, hein? Pra que a gente comece a rodar o seu trabalho aqui, na, aqui nos nossos programas, viu? Pode mandar aí, pode mandar até por e-mail aqui pra mim, que eu vou. Aí eu tiro e coloco na nossa programação, tá bom, Gerry? Ele colocou aqui, sessão besterol. Os 8 mandamentos da mulher. Primeiro, mulher não fofoca, troca informações. Segundo, mulher não trai, se vinga. Terceiro, mulher não fica bêbada, entra em estado de alegria, tá. Quarto, mulher não xinga, é apenas sincera. Quinto, mulher não grita, testa suas cordas vocais. Sexto, mulher não sofre por amor, entra em contradição com seus sentimentos. Sétimo, mulher não tem preguiça, descansa a beleza. E oitavo, mulher não engana os homens. Uai, mas cadê o resto? Uai, só ficou faltando um pedaço aqui. Tá aqui. Mulher não engana os homens, pratica o que aprendeu com eles. Viu? Os 8 mandamentos da mulher. Tá bom, Gerry. Obrigado, viu? Agradeço aí pela colaboração, pela postagem. Tá valendo. Quero seu disco aqui pra gente poder rodar suas músicas aí, viu? Gerry Rossi, lá de Roraima. Ele morava em Mucajaí. Agora não sei se tá morando em Boa Vista ou se continuou morando em Mucajaí, né? Márcia Ferreira. Opa, cadê o fã-clube da Márcia Ferreira? Todo mundo preparados, apostos? Então, pode começar a se embevecer, porque ela vai cantar, viu? Vai. Clodoaldo Dantas... Preparado? Então não vai chorar não, hein? Márcia Ferreira, Passarinho da Lagoa. Vamos nessa, roda minha rainha aí, roda. Seu biquíni de prata, vai dizer a quem eu amo, que saudade ainda me mata. Passarinho da lagoa, se tu queres voar, voa, voa, voa já. São os pezinhos pelo chão e as asinhas pelo ar, voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres voar, voa, voa, voa já. São os pezinhos pelo chão e as asinhas pelo ar. Voar. para o meu amor voltar. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, são os pezinhos pelo chão e as asinhas pelo ar. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, eu vou sambando de ladinho para o meu amor voltar. Desde que meu amor se foi, nunca mais me escreveu. Às vezes chego a pensar que o nosso amor morreu. Desde que meu amor se foi, nunca mais me escreveu. Às vezes chego a pensar que o nosso amor morreu. Passarinho da lagoa, se tu queres voar, voa, voa, voa já. São os pezinhos pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres voar, voa, voa, voa já. São os pezinhos pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres voar, voa, voa, voa já. São os pezinhos pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres voar, voa, voa, voa já. São os pezinhos pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, voa, voa já. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. É, quando eu digo aqui que política é um jogo sujo, é uma coisa que eu não gosto de discutir, depois, veja só porque eu estava falando aí esses dias atrás aí com relação a não entender certas coisas, por exemplo, a gente ser autossuficiente aqui em gasolina e termos a gasolina mais cara do Brasil, e também o fato de aumentarem os preços das coisas, dizendo que a inflação está sob controle. Que controle é esse, não é? Então eu estava falando isso aí. Mas já teve aqueles apaixonados que já começaram a me ligar e começaram a me encher o saquinho, dizendo: ah, Maurício, você não deveria falar isso não. Você fica aí só metendo pau, você não vê as coisas boas. Gente, eu vejo as coisas boas, mas está sendo... Ó, é tão pouca coisa boa, tão pouca coisa que realmente está trazendo benefício para o nosso povo, que a gente não consegue falar bem. Como é que eu vou falar bem de uma coisa que não está trazendo benefício nenhum? A gente só vê cagada, cagada e mais cagada em cima da outra. Construindo porto em Cuba. Porra, nós temos alguma coisa a ver com Cuba? Fazendo estádios de futebol para a Copa do Mundo, gastando fortuna com dinheiro que vai ser mal aproveitado. Alguns estados até que vão ter jogos aí de interesse. Mas Brasília, por exemplo, vai fazer o quê? Manaus, por exemplo, com um estádio daquele tamanho. Pô, me poupe. Aí ainda vem aqueles apaixonados querer aí agora dizer que eu não vejo o lado bom da coisa. Eu vejo. Quando tem coisa boa para ver, eu vejo. Mas não tô vendo nada de bom. Só tô vendo palhaçada, só tô vendo megalomania, só tô vendo coisa de louco. Como é que eu vou querer agora elogiar alguma coisa que não merece ser elogiada, né? Então é por isso que eu fico de fora. Prefiro então deixar a coisa rolar e cada um aí que analise por si sozinho, viu? Chega, não vou falar desse trem mais não. Edson e Hudson, chocolate com pimenta. Vamos nessa, roda lá, menino, roda. Toda regra tem sua exceção. Ela chegou, domou, roubou meu coração. Eu sempre achei que era um cara experiente. Me deparei com um mulherão na minha frente. Não foi normal, mas eu tô legal. Misto de malícia, amor e confusão. Um quebra-pau danado, mas eu acho bom. Se eu brigo com ela, ela já faz beicinho. Me agride com palavras, não quer meus carinhos e vai embora. Volta bagunçando minha vida. Diz que está arrependida e não consegue me esquecer. Já vem passando a mão no meu cabelo, me alisando o corpo inteiro e eu começo a derreter. Papel de masoquista, ora bate, ora lisa, isso aumenta a paixão. E nesse chocolate churrasqueira que tem pão. De malícia, amor e confusão. Um quebra-pau danado, mas eu acho bom. Se eu brigo com ela, ela já faz beijinho. Me agride com palavras, não quer meus carinhos e vai embora. Volta bagunçando minha vida. Diz que está arrependida e não consegue me esquecer. Já vem passando a mão no meu cabelo, me alisando o corpo inteiro e eu começo a derreter. Tô fazendo um papel de masoquista, ora bate, ora alisa, isso aumenta a paixão. E nesse chocolate com pimenta, nosso fogo só aumenta, ô lasqueira que tem mão. Volta bagunçando minha vida, diz que está arrependida e não consegue me esquecer. Já vem passando a mão no meu cabelo, me alisando o corpo inteiro e eu começo a derreter. Tô fazendo um papel de masoquista, ora bate, ora alisa, isso aumenta a paixão. E nesse chocolate com pimenta, nosso fogo só aumenta, ô lasqueira que tem mão. Tava lendo uma notícia aqui que no mínimo é alarmante. Eu prefiro até nem comentar esse tipo de notícia, mas a título de curiosidade, vejam só, eu reclamo muito, eu falo muito que o homem é causador de toda essa destruição, tudo que vem acontecendo, né, toda essa mudança climática, todos esses descalabros da própria natureza, que ela está se vingando contra a maldade que a gente está fazendo contra ela. Então tem um cientista aqui, é James Lovelock. Lovelock, aliás. James Lovelock. Ele fez uma previsão que o aquecimento global é inevitável. E 6 bilhões morrerão neste século. 6 bilhões de pessoas morrerão por causa do aquecimento global. Quer dizer, é uma notícia alarmante, mas é um fato que não é alarmante, mas a gente tem que pensar com toda frieza. É um fato que vai acabar acontecendo mesmo. Se não houver uma conscientização mundial de que estamos destruindo o mundo, se não houver uma conscientização e algo se fizer para que acabe essa ganância desenfreada, né, e que se controle praticamente... até o controle da natalidade vai ser obrigado a se praticar. Esse mundo velho vai estar perdido. Então vocês vejam que 6 bilhões de pessoas morrerão nesse século. É uma notícia alarmante, mas é uma notícia que a gente sabe que fatalmente virá acontecer mesmo, porque não tem outra... Como é que vai se resolver se não se parar com toda essa ganância desenfreada que tem aí, não é? Maurício Fares, tô indo embora, mas ainda não, né? Só o nome da música, viu? Então roda o Maurício Fares aí, roda, menino. Pareço um menino quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor, me entenda. culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, eu só quero carinho e você não. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Uai, senhor, nós vamos ter que prontar um regaço nesse trem? Tá na hora. Não, ainda não? Uai, eu pensei que já era a hora da carta de destaque. É, hoje a carta é do homem apaixonado e indeciso de Cariacica no Espírito Santo, viu? Então, já que não é agora, então tá na hora da carta de destaque. Se não é a hora da carta de destaque, ainda tem mais uma música. Então vamos nessa. É o Christophe que vai cantar. Moi, je construis les marionnettes avec de l'officier et de papier. Construir uma marionete. Então vamos lá, roda o Christophe, menino. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami, leur ami, que je suis leur ami, leur ami. Agora sim, agora tá na hora. Eita, então sem muita demora, menino, caca o dedo aí, solta a vinhetinha da nossa carta de destaque, vamos lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. A história, gente, é do homem apaixonado e indeciso de Cariacica, no Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem com você? Olha, Maurício, você não fala do Espírito Santo, mas você tem milhares de ouvintes aqui, sabia? É, eu sei. É que porque escrevem pouco para o programa, não é? Mas nós, como temos muita proximidade com Minas e Bahia, a gente ouve sempre pelas emissoras desses estados. Mas agora eu descobri o site da Rádio Estúdio Brasil e ficou melhor para te ouvir. E ouvir também os outros programas que eu adoro, como o da Márcia Ferreira. Ah, eu adoro as músicas dela, Maurício. Assim como eu gosto demais das suas músicas também, viu? O Pedido de um Filho, então, é uma das minhas favoritas. É muito triste e uma verdadeira lição que dá na gente, né, Maurício? Mas, Maurício, eu gostaria de contar um fato que está acontecendo comigo. Eu sempre fui um homem muito solitário. Eu tive algumas namoradas, mas nada muito sério. Eram namoricos que com pouco tempo acabavam. Eu nunca me casei. Hoje eu estou com 29 anos e acho que agora chegou a hora de pensar em construir a minha família. Aqui, Maurício, né? Não é verdade? É bom, você que está dizendo, né? Que é a hora de construir a sua família, você que está dizendo. Maurício, aqui tem uma mulher com quem eu saio de vez em quando. Vocês viram que eu parei. É porque eu não estava entendendo se era verdade o que eu estava lendo. Mas é verdade, sim. Eu dei essa engasgada. É porque eu leio direto da carta. Eu não redijo o que o ouvinte escreve, não. Do jeito que ele me escreve, é o jeito que eu pego a carta, que eu leio diretamente da carta do ouvinte, tá? Então ele está dizendo aqui: eu nunca me casei, estou com 29 anos e acho que agora chegou a hora de pensar em construir minha família, não é verdade? Então aí é o que eu estou dizendo. Você é que está dizendo. Maurício, aqui tem uma mulher com quem eu saio de vez em quando. Ela é mulher de programa, mas comigo ela não quer saber do meu dinheiro, não, porque ela diz que comigo fica por prazer e não está interessada no meu dinheiro. Olha, a gente acabou se tornando, além de amantes, bons amigos. E ela me conta tudo da sua vida. Ela fala que já está cansada desse modo de viver, né? E que gostaria de sair desse meio e arranjar um jeito de viver decentemente sem ter que ficar vendendo o corpo. Eu já disse para ela que vou pensar nessas possibilidades, porque não é fácil para ninguém tirar uma mulher de programa e passar a viver com ela. É, o comentário vai ser geral. Minha família vai me cobrar isso também. Eu fico preocupado porque muitos dos meus amigos já tiveram relacionamento com ela. E é claro que vão ficar de gozação com a minha cara, não é mesmo? Maurício, eu gosto muito dessa mulher. Mas eu acho que ainda não estou preparado para tentar tirá-la do lugar em que ela vive para viver ao meu lado. O que é que você acha, Maurício? Agradece. É, me ajude, por favor. Agradece o homem apaixonado e indeciso de Cariacica, Espírito Santo. Meu amigo, você realmente está preparado para viver ao lado dela, não, viu? Você está muito mais preocupado com a opinião pública do que com o sentimento que diz ter por essa mulher? Ó, se você continuar com essa preocupação, pode tirar o cavalinho da chuva. É porque você não vai conseguir viver ao lado dela nem uma hora, nem um minuto. Para tomar essa decisão de montar uma casa, de levá-la para viver ao seu lado, você vai ter que se despojar de todas essas preocupações e vai ter que estar preparado mesmo para o comentário que isso vai gerar. É, você vai ouvir todo tipo de comentário, de piadinhas, mas tudo passa com o tempo. Se você se acha forte e capaz de aguentar essa fase, vá em frente. Mas se você não tem preparo, é melhor deixar como está. Uma outra solução é vocês se mudarem para uma outra cidade onde vocês não são conhecidos. É, ué. Aí ninguém vai ter motivo para falar da vida anterior dela e nem da sua também, já que ninguém os conhece, não é? Eu, particularmente, acho, se você realmente gosta dela, acho que essa é a melhor solução. Porque você ainda me parece um pouco fraco de personalidade e despreparado emocionalmente. Essa fraqueza não vai te deixar viver em paz com essa mulher. Pensa nisso que estou te falando, meu amigo. Se fosse comigo, eu dava um baita de um chute no balde. Mandaria tudo a PQP e viveria feliz ao lado dessa mulher. Independentemente do seu passado. Quem quisesse falar, que falasse. Eu não estaria nem aí para nada e nem para ninguém. Mas isso eu estou dizendo se fosse eu. No seu caso, você é que tem que decidir, né, como é que vai ser. Que atire a primeira pedra quem nunca pecou, não é mesmo? Ora, claro. Então, faça isso. Você tem condição de viver com ela numa outra cidade? Se você gosta dessa mulher, cara, não deixa passar essa oportunidade, não. O passado dela você já sabe muito bem como é. Então vocês não vão ter nunca que ficar aí discutindo relacionamento. Ah, que você era isso, que você era aquilo. Não vai precisar de falar isso porque cada um já conhece, né? Já sabe da vida um do outro. Então, você gosta dela, você quer, acha que ela pode te fazer feliz, você pode fazê-la feliz também, porque não é só ela te fazer feliz, não. Você tem que estar preparado também para fazê-la feliz. Porque só você pensar na sua felicidade e largá-la aí ao acaso também não é por aí, não, né? Então, meu amigo, se você acha que vocês têm condição de ser felizes juntos, muda aí, vá para outra cidade. Lá ninguém conhece vocês, vocês vão viver em paz. Ninguém vai ficar querendo saber da vida de vocês, né? Faça isso. Eu acho que aí vai ser melhor para você, tá? E, ó, já que nós estamos falando aqui de passado, de coisa e tal, que já teve vários amantes, nós vamos rodar essa música aí do AGP, que fala mais ou menos sobre isso aí. Mas não tem nada a ver com a história de vocês aí, não. É apenas uma música que eu vou rodar, tá? Deixa Eu Te Amar, por favor. Quem vai cantar é o AGP. E olha, amigo, você entendeu direitinho o que eu te falei? Entendeu? Faça dessa forma. Se você não está preparado psicologicamente para aguentar essa barra que vai ser viver aí na mesma cidade, viver com ela debaixo do mesmo teto, é melhor você caçar outra cidade aí, que aí vocês podem viver tranquilos em paz, viu? Então vamos lá, roda aí o AGP. Deixa Eu Te Amar, por favor. Vamos lá. Quero ir na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza. Guardar em pote gotas de felicidade, matar a saudade que ainda existe em mim. Apagar teus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Num desejo da paixão que me alucina, vou me embrenhar em densa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Saciar a minha sede num desejo da paixão que me alucina. Vou me embrenhar em densa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. gente! Acabou! Mais uma semana que nós vivemos aí, a semana do carnaval, já estamos lá em plena quaresma, né? Ó, menina, pra você, meu amigo, aquele abraço e ó, até o nosso próximo encontro, viu? Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Felicidades para todos. Tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.